1076, redução para 2209. Reduzindo 2209, 1076. Coordenação, o Charme 3.3. Canal 6303, tem coordenação diretamente com Recife, 1251, alternando 133, decimal 25. 1251, é 325, acionário? Afirmativo. 31978. Então 31978, chama a torre 198, decimal 6. 186, obrigado. O GNR 6224, 2000, ajuste na 013, está livre LS, reporte estabilizado. 1013, livre LS, formar estrada estabilizada. 6224. Voo 1076, 3000 pés, ajuste na 013, reduz para 1909, número 3 na aproximação. Reduzindo para 190 nós, da distância 3000 pés, 1076. Salvador, muito boa noite, está 3178. 178, cheque trem Liverpool, o vento de 1,00 graus, 1,2 nós, pistão no zero. Matilde, Liverpool, baixar travado, 224, chama torre 118, decimal 6. 186, graças. 076, 2000, ajuste na 013, livre LS, reporte estabilizado. Descendo para 2000, autorizado ILS, reportará estabilizado, 1076. Aguardando autorização, 6224. Gente, liga o táxi, seu ponto de espera, chama o telecolar. O 3178, seu solo 08, táxi à direita, Alfa, chame antes da Juliette, mantendo a minha escuta. Direita Alfa, antes da Juliette, na sua escuta, tá? 3178. 24, livre pouso, vento 100 graus, 10 nós. Livre pouso para o Xané, 6224, não, 10. A passagem do tráfego na curta final, ali mantém a poste. Cinco no sete, aguarde. Aguarde, está 3305. Alfa, Zete, está 3178. 3178, esquerda para a área remota, não me escuta. Esquerda na remota, está 3178. Via 224, solo aos 11, táxi via Alfa e chame antes da Juliette, não me escuta. Alfa, chame antes da Juliette, não se escuta, né? 224. 209, livre decolagem, vento 100 graus, 109. Posição para o TAC 3178, que é a remota? É, a remota no pátio 1, ok? A instrução foi virar à esquerda na Juliette, pátio 1, ok? Agora passa de novo o táxi até lá na frente, para ingressar na Alfa e retorno, ok? Sim, a gente está retornando para a Alfa 3178. Salvador, gol 1076, passou externo, vamos embaixado e travado. Sente o 076, o vento de 100 graus, 109, livre pouso, pistão 0. Livre pouso, pistão 0, 1076. Antes da Juliette, 6224. 6224, autorizado esquerda, portão 1. Esquerda, portão 1, 6224. 3307, livre pushback, chama para o táxi. Chama ele para o táxi, 3307. O azul 4209, coluna 3, controle 119, decimal 35. 1935, 4209. Salvador Azul 4209, decolado livre a 1400 pés. Azul 4209, contato radar, Salvador 360, direto Leda. Salvador 360, direto Leda, 4209. 378 agora vai manter posição antes da interseção. Eu tô com a aeronave no pushback lá na faixa central, vai aguardar o táxi aeronave pra depois prosseguir para a área remota aqui. Gente, 378, guarda. Solo 76, livre direita, táxi via Alfa e chame antes da Juliette na minha escuta. Alfa antes da Juliette na minha escuta, eu vou no 076. Táxi via Pátio Índia até o ponto de espera, champanhe para decolagem. Observar a passagem da aeronave da companhia que está taxiando, vai virar à esquerda agora ali. Depois ingressa à esquerda para a remota, que é a remota do Pátio 1. Essa fez uma 78. Gol 076, tá ali no táxi, ingressando na Juliette, a próxima esquerda, posição 2. Juliette, posição 2, gol no 076. Prossiga. Só uma pane técnica, só uma paradinha aqui pra tentar resolver ela aqui na posição. Você tem estimativa da demora? 5 minutos no máximo. Então eu vou pedir pra parar mais à frente, e aí se tiver que retornar, faz o balão lá no pátio, ok? Porque eu tô com a aeronave que vai entrar na porção 2, aí vai ficar impedindo a entrada dela pro estacionamento. O ingresso aí à direita, e a partir da Índia pra frente, pode parar até o ponto de espera. Ok, obrigado. 6224, tem já aprovado aqui o 90 Aracaju ou direto com firme. Autorizado então, Aracaju nível 1 no 90 na Golf 66, vão direto para Aracaju, decola da 1-0 com curva esquerda, faz a saída Pucajama e depois voa Aracaju. Aciona o código 5474 e o controle 119, decimal 35. Chame para o acionamento. Autorizado alinhar e decolar, vento 1-0-0 graus, 1-0 mais.